atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Todos nessa diversão, chegando da escola, joystick na mão, olhando pra televisão. Pega a estrela, se o jogo começasse agora, e o mundo 1-1 eu jogasse outra vez, e o Mario eu não parasse mais de jogar. Que o jogo começasse agora, e o mundo 1-1 eu jogasse outra vez, e o jogo eu não parasse mais de jogar. Até zerar, ou Mario morrer. Oh, oh, oh, oh, baixo, frente, soco. Alô? Alô, e aí, cara? Tem que gravar hoje, vai gravar? Não, hoje não dá pra gravar, cara. Eu perdi a voz toda. Vai se fuder. Eu gastei a porra da minha voz inteira na merda do Rock in Rio. Não vai rolar. O pior é que ainda dói falar assim, tá ligado? Fica forçando a voz, é nisso aí, mano. Fala igual gente. Eu tô falando igual gente. Eu estou falando. Vou tentar engrossar. Eu estou falando. Cara, Slipknot, a música é uma bosta, achou maneiro. Não, é, eu vi o maluco lá pulando lá, dando mortal na plateia, achei irado, mas a música é merda. Se fosse o Cirque du Soleil, ia ser irado a parada. Carcaxo gosta de Slipknot? Não. Ah, tá. Tinha que você falar alguma coisa aí de defender. Pode ser uma federal gay. Qual é, Pomba? Tu gosta de Slipknot? Oi, cara, eu entendo muito pouco de metal, rock. Ah, então. Eu sou o mesmo. Todo pagode, né? Né, pagode, pô, cachorro do pagode. Cachorro do pagode. Na verdade, eu gosto de rock, mas só os mais conhecidões, então o resto é só pop, Michael Jackson e afins. Ah, entendi. Então, tu gosta de rock, né? Eu gosto de rock um pouquinho. Ah, tá. E eu gosto de jogos e diversão, começando sua 63ª edição! Aí, sentiu o cosplay de Ninja Inimigo rolou, hein? Cosplay? Ficou parecido, cara? Cosplay não, é voice play, sei lá. É, tu achou como é que chama? Achei. Mandar uma trollada no meio do programa e falar Sephiroth aqui, de sacanagem. Cara, eu acho que vai ser tudo a ver, cara. Mas tem que fazer a imitação. Na guitarra, Senhor da Eternidade! Pô, eu não lembro como é que é o bagulhinho, cara. Peraí. Não. Cara, como é que é esses fades aí? Ah, cala a boca. Voa embaixo, sem asa, o pombo! E na bateria, fazendo o som mais alto da porra do mundo, o Mestre Splinter! E no vocal, com seu soprano gutural e lapso! E o tema de hoje é o rock and roll dos videogames, os personagens mais rock and roll, atitude, tudo isso, muito mais depois dos e-mails! Morgan, foi, senhor! Pombo quer biscoito! Pombo quer biscoito! Quer biscoito! Boa noite, Ninja Amigo. Eu gostaria que você dissesse qual é o e-mail do nosso programa para que as pessoas entrem em contato conosco. Boa noite, senhor Elapso. Hoje, as pessoas que quiserem entrar em contato com este podcast podem mandar seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Outro dia me perguntaram assim, ah, tem que mandar para eugostodejogosediversao@baixofrentesoco.com. Não. eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Precisamente. Alternativamente, as pessoas podem nos contatar através do nosso Twitter, @baixofrentesoco, em twitter.com. Tá sendo. E no Face também, no Face, leque. Se você quiser tucutar, porque ninguém tucuta no Facebook, tá lá, baixo espaço frente espaço soco. Precisamente. Por fim, a forma mais antiga de entrar em contato conosco, nosso website, www.baixofrentesoco.com. Comente nas postagens dos episódios e também nas postagens do Ludobardo e outros detalhes. Por falar em Ludobardo, esta semana foi lançado mais um episódio em youtube.com/vagrantbard. Dessa vez, Keo Logan fala de casos de sucesso em narrativas em jogos de luta. Casos de sucesso. Beleza. Vou levar a sério um cara que não gosta de jogos de luta. Tô levando já, espera aí. Você também pode conferir no link na postagem aí embaixo o vídeo completo do segundo encontro do IGDA Rio. Capítulo Rio. É uma maçonaria essa porra. Sabia que é capítulo o nome dos negócios? Caralho. É capítulo, é bando de maçom. Tem que usar anel também? É, tem que usar o anel da tradição? Eles enfiam. Não, vou respeitar porque tem gente que eu não conheço lá. Você pode acessar aí, tem um link da FGV aí embaixo do segundo encontro, que foi transmitido ao vivo, e o pessoal pode acompanhar agora também, é o International Gamers Game Developers Association, alguma merda assim. É presidido pelo Keo Logan também. É site, amigo? Não, é uma associação da qual o Keo Logan é presidente, olha só, como se... Pena que é associação? Uou, cachorro, Nabucco, pena que... Porra. Ser presidente disso não confere grande coisa, porque ele é presidente. Pô, ia ser irado se ele fosse presidente e ele falasse, cheguei hoje, né, vou embora amanhã. Mas tô aqui solteiro, porque a Lily foi pra Recife, e foi se demora um ano... O primeiro e-mail de hoje é do Otomate. É um bom nick. Eu aprovo o nick, porque o Senhor da Eternidade já usou Larry Otomate. Larry Otomate. Golden Age. Ele diz, boa tarde, boa noite, boa madrugada, blá, blá. Eu sou o Otomate, tenho 21 anos, estudo letras, mimimi, moro em Brasília, estou estagiário fudido e apenas trabalho para custear a vida de muitos jogos e diversão. Diz que gosta muito do nosso podcast. Não, muito obrigado. Diz, pergunta se é site, é um site. Diz que baixa, se alegra e vai direto ao ponto. Vou falar sobre o último podcast sobre filmes que deveriam virar jogos e vice-versa. Passei o programa inteiro pensando no filme Moda Foca, que com certeza seria um jogo destruidor de mentes. E é claro, divertido pra caralho. Só que chegando na vez do Ninja Inimigo falar, o maldito falou o filme que eu estava pensando e, criando o gameplay, enfiou Heavy Rain na parada. Porra, Ninja Inimigo, Heavy Rain! Tinha pensado em Inception, ou A Origem, em português, de uma forma diferente. Afinal, como no universo de Inception é necessário que alguém seja o sonhador, que será o alvo, e também um arquiteto, que irá construir o ambiente do sonho, o filme abre um leque de possibilidades quanto a esses dois conceitos, impondo várias regras nesse mundo que tem a ver com o nosso, no sentido de que acontece na vida real interfere nos nossos sonhos, ou seja, ao entrar dentro do sonho, que não se excluem as leis da física, você começa a cair no mundo real, no mundo dos sonhos, e a gravidade chega a zero e é aquela loucura toda. Corre-se também o risco de acordar, levando um tiro, ficando muito ferido ou sofrendo alguma interferência no mundo real. O que eu quero dizer com isso é, o filme em si já possui boas regras para um jogo, apenas pensei que seria necessária uma gameplay. Foi assim que pensei então num jogo de terceira pessoa baseado mais ou menos em Assassin's Creed. Mas, com todo respeito ao nosso amigo Tomate, cara, mas porra, o cara pegou Heavy Rain, que é um jogo bom pra caralho, e você quer colocar Assassin's Creed no negócio. Então já tá errado, tá? Porque... é uma merda Assassin's Creed, desculpa quem gosta. A gameplay seria mais ou menos assim. Seria dar uma missão, digamos, implantar uma ideia em alguém, ou seja, o Inception, e a partir disso você entraria no sonho dessa pessoa. E conforme você tentasse se aproximar dela, o subconsciente, que trabalha como um tipo de defensor da pessoa-alvo no universo do filme, iria tentar te parar de todas as formas, enviando um exército de civis munidos de toda sorte de armamento. Tá bom. Por exemplo, e é possível que o subconsciente e até mesmo criasse coisas aleatórias, mas não muito fora da nossa realidade, da realidade do alvo, é claro. Tipo um tanque de guerra. Como não? Porra, um tanque de guerra saindo de uma vila em Botafogo é tão crível pra mim quanto um peixe voador, mano. Ah, então, não, pô, tá valendo. Porque ano passado ninguém botou tanque no Morro do Alemão, não, né? É longe pra caralho. Morro do Alemão? Puta que me pariu, hein, caralho. É, beleza. Eu moro no Morro do Alemão. Tá tranquilo. É longe pra caralho, fica 50 quilômetros daí, tá bom. 50 quilômetros é chão pro tanque de guerra, hein, seu filho da puta. Vai tomar no olho do seu cu. E vale notar que exatamente da mesma maneira que em Assassin's Creed, em Inception existe um limite no mapa, onde você não pode ultrapassar pelo simples fato de ele não existir, não ter sido projetado. Então, não é só em Assassin's Creed, é em metade dos jogos tem limite no mapa. Tinha uma hora que tem aquela... Sim, mas o que ele quis dizer é que seria tão forçado, né, cara? O que acontece? Você já jogou Assassin's Creed? Eu tô só jogando pedra em cima do cara de brinde. Nossa, eu joguei o primeiro, que é muito ruim também. Mas você jogou, tipo, mais do que 5 minutos? Ah, joguei meia hora. Tu tá ligado que Assassin's Creed você joga no sonho do maluco, que ele volta às vidas passadas no sonho. Do maluco hipster tecno, maluco, vai ver os anos passados. Então, tem áreas do sonho do maluco bolado que ele não consegue chegar. Então é por isso que ele dá a comparação. Exatamente. A comparação de Inception. O problema de Inception é que ele é muito linear, né, cara? Então você é muito forçado a fazer um sonho linear que nem Inception. Como estamos tratando de ladrões, Inception rolaria toda aquela ladinagem que rola em Assassin's Creed. Só que, claro, ao invés de Idade Média, teríamos dias atuais em cidades como Nova York servindo de palco para os Lepartoba e etc. No jogo também iriam ocorrer as típicas interferências do mundo externo, como, por exemplo, na primeira fase, que seria a primeira camada de sonho, você ainda tem... Ah, isso é interessante. Você, em determinado mapa, consegue chegar em seu alvo, que é o cara do qual você precisa implantar a ideia. Mas como nesse momento entraria em jogo um jogo de persuasão entre o personagem e o NPC, você ainda estaria muito fraco em relação ao poder de influência sobre o NPC. Seria então necessária outra camada de sonho, partindo então para a segunda camada em outro mapa, tipo uma segunda fase e assim sucessivamente. Notaram como é simples o jogo e me pareceu divertido, não seria necessário recontar a história do filme, apenas o universo em si, que é muito simples como no spin-off. Quem assistiu pode ir conectando os outros elementos do jogo aos exemplos como totens, limbo e vários artifícios mamilados. Enfim, é isso aí, ficou maior e-mail, espero que vocês consigam ler ele todo ou resumir, ou ler rápido que nem eu fiz. Valeu as diversões, galera, e até a próxima. É interessante porque ele coloca a linearidade dos sonhos como se fossem fases, ao mesmo tempo o filme, a história do filme, desfaz essa linearidade, então você teria um jogo que teria a primeira, a segunda e a terceira fase, mas ao mesmo tempo você poderia voltar a terceira pra segunda pra primeira, então isso daria realmente um bom jogo. Parece um bom plano, muito bom, eu tava de sacanagem, mas é muito boa a comparação com Assassin's Creed, exatamente por essa não linearidade que ele pressupõe, porque você tá vivendo lá no sonho do sucessor de tataraneto, o maluco do Ezio, ou do outro cara lá, então fica bem legal, parabéns. Seguindo a leitura de e-mails aqui, cheirando cocaína pra ficar boladão e rápido, o Caipira Mask mandou um e-mail pra gente aqui, dando aquela lambidinha no saco do Ilapso. Maneiro cast, que falta que o Ilapso faz, porque não teve ninguém pra falar que já existe jogos de Velozes, Furiosos e Demolidor. Então vocês não gostariam de ver isso em jogos, porque eles já existem. A origem já vai virar jogo. Então, meu amigo mascarado Caipira, a proposta do jogo é fazer jogos que a gente gostaria... transformar em jogos os filmes que a gente gosta muito, mas não importa se já existem jogos ou não, contanto que a gente faça melhor, ou que não sejam tão bons quanto a gente queria. Inclusive, o Ilapso aqui, boladão, ia escolher Clube da Luta. E já existe um jogo de luta do Clube da Luta. Você faria um jogo de luta do Clube da Luta, Ilapso? Ninguém faria um jogo de luta do Clube da Luta. Exatamente. Mas é porque a primeira regra do Clube da Luta é você não fala do Clube da Luta. É por isso que você foi censurado pela internet. É, exatamente. Discordo que Inception não pode ser um jogo de ação. Uma das maiores críticas que o filme recebe é o fato de que a partir do momento em que a ação começa, ela não para, é tiroteio do começo ao fim, e foi assim que eu achei que seria perfeito para o jogo. Mas devo dizer que adorei a ideia de alguém ser o sonhador que impede os invasores de obter informações. Cara, o problema de jogo de ação é que Inception tem muito mais a oferecer do que ação, o costume de ação que a gente está acostumado a ver nos filmes, nos jogos. Então a gente teria que aproveitar o que o filme tem de foda para oferecer. Se você tentar botar no ação, você pode correr para tantos outros lados mais interessantes, pelo menos foi assim que eu achei. Ele mandou um vídeo aqui do jogo do Demolidor e mandou um vídeo do Velozes e Furiosos. Ele falou que o do Demolidor jogava no SNES e era irado, e que o do Velozes e Furiosos parece maneiro. Eu achei que parece um cu o do Velozes e Furiosos, mas beleza. O Demolidor parece maneiro mesmo. Quando chegou a começar a trocar a trilha do filme por um punhado de dólares, logo pensei que ele ia falar que queria um filme da melhor trilogia western de todos os tempos, a trilogia dos dólares, ou quem sabe falar da obra-prima de Clint Eastwood, Os Imperdoáveis, só que Begins, mostrando que o personagem do filme tinha feito antes de ficar velho. Mas falou de outro filme, o Maverick, que eu honestamente nem conhecia. Não conhecia Maverick, brother. Tipo, não conhecia Maverick. Cara, porra, como é que você não conhecia Maverick? Ele não conhecia Maverick, mas ele já viu o filme dos dólares, não tem problema. Porra. Bem, o problema da trilha sonora de Maverick é que ela usa trilhas sonoras westerns de vários lugares, então não é tão original. Não podemos fazer muita coisa. Mas seria uma boa ideia fazer por um punhado de dólares, seria bem maneiro. E ele fala que o complicado de adaptar um filme desses é que teria que ensinar o jogador a jogar poker. Ah, não é muito difícil, um tutorial level. Caralho, Red Dead Redemption, pra você platinar, tem que jogar poker lá no jogo. Caipira Mask é do legcast.com.br e confiram, é divertido. E é de São José dos Campos, São Paulo. Cidade legal, cheio de aeronáutica e... Ó, tem muita... Cara, São José dos Campos tem cheio de mulher, cara. Quem tá ali perto tá de bobeira, hein? O Watmo, lá de Recife, Pernambuco, fala que o episódio foi um filler divertido. É óbvio que foi um filler. E afirma que conhece um cara boladão em Torro e ele diz que é frustrante, mas se diverte assim mesmo. E claro, né? Diversão é o que importa, acima de tudo. Ó, o episódio não foi filler, mas teve o Fritz. Então já sabe qual é a regra. Se tu não é feio e conhece as regras, tô falando. Mas o Fritz agora vai passar uns tempos lá em Amsterdã, então ele vai ficar de fora, então não vai ter filler por um tempo. Rafael Gebur disse que tava lerdo o download, reclamando aí, e que nem tava baixando porn enquanto fazia isso. Passou pra gente um spray do baixo frente soco pra galera usar no Team Fortress 2. 2. Então quem quiser, baixa aí e divulga no Team Fortress 2. É, o Arara vai usar pra gente. O Nuclear Fodástico, de 35... Caralho, que maluco, velho. 35 anos, São Paulo. Faz vários elogios ao episódio. Ele disse que curtiu o Maverick como se fosse o Red Dead Redemption e o Velozes Furiosos como Need for Speed The Run. Ele disse que já existem jogos Demolition Man, exatamente, mas um remake não seria nada mal. Colheita Maldita seria Terror Supremo e Porques um Hentai boladão. Ele disse que não viu a origem, deu mole, mas escutou diferente do Mestre Splinter peidão. Peidão mesmo. Tropas Estelares daria FPS sinistro e manda um link do G1 dizendo que Bola de Fogo cai na Argentina. Bola de Fogo? É foda mesmo. Tá sendo já Tropas Estelares in real life. Ah, entendi. Tá, sugestões. Último Guerreiro das Estrelas. Caralho, eu pensei Último Samurai por algum motivo. Já é baseado no arcade mesmo. De Volta às Aulas com o Rodney Dangerfield. A cena final é o jogador tendo de executar o Triple Lady. Alright. É, 48 horas. É aquele policial com tempo limite pra resolver os casos. A trilogia Mad Max, que na verdade já fizeram um jogo de Hokuto no Ken, que é a Copa de Mad Max, então já tá feito. E ele recomenda fortemente o Quadrinho Cast. Não. Ele não recomenda, não. Isso aí foi o que botei. Ah, tá. Assim porque mesmo. Se ele recomendasse, seria óbvio, né? Porque ele participa. E nós recomendamos também, inclusive, o episódio 5, teve o inimigo do Ninja Inimigo Lido. Tá bom? Tá certo? Pra que você colocou isso, teve o Ninja Inimigo? Que diferença faz? Quem se importa com isso? Você acha que é importante? Porque ele escreveu isso no e-mail, brother. Ah, você quer o quê? Que eu falei? Ah, tá bom. Porra, tu tá querendo. Tu nerfa os e-mails, porra. Eu nerfo todo mundo com essa porra, cara. E o Phelps mandou aqui pra gente. Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Phelps. Ele disse que gostou bastante do cast, falou que a gente abordou alguns pontos de roteiro de filmes que realmente dariam bons recursos nos jogos, etc e tal. Mas ele ainda falou, ele gostou muito do filme Demolidor e falou que A Colheita Infeliz foi o momento mais jocoso do programa, proporcionando boas risadas. Um pensamento que sempre tive sobre jogos baseados em filmes é que ao invés deles explorarem o próprio roteiro original, a ideia seria buscar uma forma de se aproveitar os recursos criados no cinema que poderiam ser aproveitados pelo jogador. Isso é legal, Phelps, porque tem essa toda ideia de transmitir storytelling. Não é o mais legal não é você tentar reproduzir o que já foi feito no cinema no jogo. É você dar continuidade no jogo, dar continuidade ao cinema no jogo, fazendo as pessoas buscarem esses tipos de mídias diferentes pra continuar a experiência do filme, né? Eu acho isso muito maneiro. Eles sugerem que Predador, um filme com milhões de possibilidades para jogo, poderia ser um jogo de estádios com o próprio Predador, ou uma espécie de comandos em que você deveria sobreviver ao próprio Predador, ou até mesmo um jogo de times, Predador versus Comandos. Caralho, versus Playmobil também. É, versus Lego. É. Efeito Borboleta. A temática de Volta ao Tempo daria um ótimo adventure. Um esquema lembraria o saudoso Day of the Tentacle, mas com obviamente seria mais sério. O jogo ficaria ótimo se usasse recursos de produções mais recentes como Heavy Rain. É uma boa ideia. Cara, realmente. Todo mundo fala desse Efeito Borboleta e fala que o não sei o que é base. Cara, Efeito Borboleta é um filme bobão que é copiado do Feitiço no Tempo. Esse sim. Valeu. O melhor do mundo, Bill Murray. Feitiço no Tempo. Groundhog Day. Vai lá ver. Aquela sua boca, seu filho da puta. Valeu. Duro de Matar. O primeiro Duro de Matar trazia uma sensação de confinamento e impotência frente a uma força maior. Poderia ser um jogo de stealth action com mais realismo e seria um desafio aos desenvolvedores do jogo recriar essa experiência de um jogo. Na verdade, Duro de Matar tem que ser um RPG porque o John McClane vai passando de nível, porque no primeiro filme ele tem medo de cair lá do prédio e no quarto filme ele surfa um F-18. Não, mas se fosse só do primeiro filme, cara, tinha que ter com certeza dano que você tomava porque você tava descalço pisando na porra do fucking cargo de vidro. Bem, acho que é isso, por enquanto. Continue fazendo o melhor podcast de games do Brasil e abraços. Tipo, existem braços, entendeu? Desculpe se sendo abusado, mas tem uma música que eu recomendaria pra usar esse cast. Tá aí, tá sendo. O Pyron manda pra gente o projeto A Luz da Escuridão, que é um jogo nacional que está sendo produzido e tá precisando de fundos. Os caras precisam de fundos e realmente, se você ver o trailer aí, você vai ver que realmente o negócio tá sendo muito bem produzido. Eles estão dublando o jogo inteiro numa língua que não existe, que eles inventaram pro jogo. E o site blog do desenvolvimento também estão aí no post, você pode entrar lá, que você vai ajudar também. E se você doar lá, fizer doações pra eles, você vai ganhar o jogo de graça, vai ganhar a sua cara lá no jogo, vai ganhar o seu nome lá numa das lápides dos anjos lá que aparece no jogo, bem legal, cara. E eles estão precisando de 35 mil pra completar o desenvolvimento e fazer várias melhorias lá que eles estão precisando, mas se sobrar dinheiro eles vão trabalhar com músicas, cutscenes, né, e vão lá dar uma incrementada no jogo. Sobre isso, teve uma audiência pública essa semana aqui no Rio de Janeiro, que um dos nossos deputados, o deputado Calazans, tava falando lá que o governo do estado do Rio de Janeiro tá pra soltar verbas aí pra não só pessoas jurídicas como pessoas físicas também pra fazer jogo. Então a verba tava, acho que pra 300 mil e ele falou que vai tentar jogar pra 400 mil aí. O cara que trabalha na Secretaria de Cultura no Rio de Janeiro até foi lá no GDA falar e falou sobre isso aí, bem legal. Acho que o governo do Rio de Janeiro pode estar indo por um caminho interessante. Tem que ver isso aí, hein? Mr. Hell falou: olá, não escuto podcast há mil anos e nem falei tão cedo. Ah, então tchau, valeu, abraço. Falou, mandou o link aí do Judão, a gente não gosta do Judão, então a gente não vai nem falar porra do link, se foda. Nerds resolvem jogando problema científico ligado à AIDS. Isso. Eles demoraram 3 semanas, a ciência tentava 15 anos. Cara, isso é fenomenal, porra. A gente vai colocar o link aí, mas realmente, eu não vou colocar o link do Judão, porque eu não gosto do Judão, porque é um site que fica fazendo hype de de tudo pra quando as coisas saem falar que é uma merda. Então eu não vou colocar o link de Judão, vou colocar o link de outro lugar, tá? Porque isso aí foi notícia em vários sites de ciência, sites sérios de ciência. Não que o Judão não seja Poxa, sério. Eu gosto de Judão. Não, sacanagem, cara. Quem gosta de Judão tem mais a que ler mesmo. É maneiro lá. Só acho que ele é tudo ripado. O Black Striker mandou vários elogios também, dizendo que não contém as risadas altas e disse que não era mestre amigo nos flippers de luta, mas mandava bem em Fantastic, Vulgo Galaga e no Kung Fu. Cara, Kung Fu Master é muito bom, cara. Ele disse também que. É começou... true, é Roots. É Blurry Roots. Ele começou, caralho, começou a assistir School Days depois do episódio. Tá bom, beleza. Cara, o foda de School Days é que você assiste assim, tipo, ah, anime tranquilão, não sei o quê. Aí de repente você começa a ser infectado pelo mente japonês. É, aí começa um. Oh, wait! A gente tem um e-mail aqui também, que é o Rodrigo, de Cuiabá MT, e diz que pra não ter o e-mail ignorado, o nick de CS dele é Vote que QQS. Porra. Sabe o que é isso, brother? Eu tô me sentindo meio mal por não saber o que é isso. Será que é Vote QQS? Vote QQS, vou te dar um chute na bunda. Vote QQS, QQS. Apelou, né? Mas deve ser isso. Tinha que trocar o C por dois S, mas beleza. É. Muito fantástico, último podcast. Só faltou a participação do Ilapso, que quase que se embolotou todo. Porra, Ilapso tá se embolotando aí. Achei que os jogos do Arara e do Ninja Mew ficaram muito bons. Sem comentar do Colheita Infeliz Senhor da Eternidade, que tem que ser lançado o quanto antes para virar o novo clássico do Facebook. Óbvio, né? E ter as mamães jogando, espirrando sangue dos seus amiguinhos. No mais, só quero parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho, que a cada dia está mais foda, digidim, digidim, e também todos os convidados que participam sempre acrescentando muito ao tema. Freio para todos. Freio para todos, não? Ah, break? Não, entendi. Ah, foda-se. É. Freio. Freio para todo mundo. É. E o René Dettenborn, cara, que não maneiro. Ele é de Palmas, no Tocantins. Olha só. É analista de sistemas e começou a escutar o podcast dessa semana e gostou muito. Ele escutou o 1, o 2 e pulou pro 62. Quais episódios a gente recomenda? Bom, é difícil saber qual recomendar porque não sei exatamente do que você gosta, mas... Vai de trás pra frente. Pode ir de trás pra frente. Vai de trás pra frente e quando você começar a achar que tá muito ruim, você para de ouvir, tá? Não, o problema é nem isso. Vai de trás pra frente e aí você vai começando a ficar viciado nos podcasts e no final você já vai estar fanboy e você já não vai ligar de estar tudo uma merda. Vai ligar pro do... É, se bem que ele já ouviu o 1 e o 2, né? Então, bom, já passou do crivo. Ele escutou esse último agora e lembrou que falaram do filme Demolition Man, que tem um jogo pra Super Nintendo. Todo mundo sabia que existia esse jogo, menos a gente, cara, mas a gente também tava nem importando com o fato de que existia e uma merda o jogo. E se tiver como disponibilizar o download dos episódios na extensão .zip, facilita pra fazer download aqui no serviço. Deve trabalhar em empresa que bloqueia essas coisas. Igual o Mestre Splinter, que hoje descobriu que ele consegue usar o Google Docs como chat, porque lá bloqueia o Google Talk, naquela empresa lá que ele tá. Mas tudo bem, é isso aí. Antes de terminar, eu só gostaria de falar aqui que mais um cara do Legcast, o Senhor B, ele tá fazendo a Maratona True. Esse cara merece, no final da Maratona True, ganhar o troféu Baixo Frente Soco, porque ele tá em, desde o 1, ele tá no 9 agora, desde o 1 comentando. E ele tá comentando, ele tá deixando um comentário lá, do tipo, ah, ninguém mais vê isso aqui. Não, a gente lê, a gente vê os comentários mais antigos também. Boa, cara, se todo mundo fizesse isso, tá, tinha milhares de comentários em cada post. É isso aí. Post. E já que a gente falou do Legcast aqui, então você entra lá no legcast.com.br e baixa lá o Legcast Connection 49 versus Viajados Round 3, que confronta lá o pessoal de One Piece contra o Luan Santana. Então, nada pode ser melhor do que ver o pessoal do One Piece batendo no Luan Santana. Então você vai lá e baixa, tá certo? Quadrincast também, muito bom, recomendo. Em breve a gente tenta entrar em contato com todo mundo aí pra aparecer aqui, sei lá. Ou então a gente manda todo mundo tomar no cu. Claro. E foda-se. Nós já estamos fazendo isso, por acaso. Vai todo mundo tomar no cu. E como o Pombo esteve nesse episódio, não deixe de entrar lá no podcast do Tanguinha e baixar o último episódio que eles tenham lançado, que eu não sei qual vai ser, porque eles vão lançar junto com a gente. Então é isso aí, pessoal. Manda seus e-mails. Eu gosto de jogos, @baixonetsoco.com, nosso site baixonetsoco.com, twitter.com/baixonetsoco. Procure-nos no Facebook ou então vá na barra lateral do nosso site, porque lá do lado direito estão lá com as carinhas. Dê like. Até semana que vem. Diga tchau aí, você que. Ou então vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bem no meio do olho do seu cu. Do seu bem cu. Bem no meio do olho do seu cu. My call. Somos a semana, ou nas duas semanas, do maior evento festival musical do Brasil, o glorioso Rock in Rio. Pop in Rio. Pop in Rio. Vamos começar então perguntando a quem esteve lá na Cidade do Rock, Mestre Splinter. Dê o seu depoimento sobre o Rock in Rio 4. Cara, eu não sei do Rock in Rio como um todo. Eu fui no único dia, não, minto. Eu fui num dos únicos dois dias onde realmente tem alguma coisa de rock. Foi o jogo. O evento foi maneiro. Já ia falar o jogo, cara. Eu sou muito nerd. Mas enfim. A vida é um jogo, cara. O show foi muito maneiro. Eu não sou gay que nem o Ninja Inimigo, então eu tô com voz ainda. Na verdade, também não sei, eu sei cantar menos músicas que ele, mas isso a gente pode omitir. O show foi maneiro, as filas então, puta que pariu, muito grandes. O ônibus foi um caos, embora não tanto quanto o primeiro dia, mas eu fiquei no corredor polonês de ônibus esperando pra entrar, que porra, gás carbônico na veia. Mas o show foi muito foda, Metallica foi sinistro. Slipknot, eu não gosto da música, opinião mamiluda, mas o show foi maneiro. E Motorhead eu vi Ace of Spades e fui comer depois, porque eu tava morrendo de fome e a fila tinha diminuído. E o Motorhead tocou em velocidade de 60% só, mandou um Toguro lá na parada. Mandou um Toguro, tocaram devagar. Quando você bota o Motorhead pra abrir pra Slipknot, é isso que acontece. E a Tarja Turunen é gostosa e canta muito Phantom of the Opera junto com o Angra, foi maneiro pra caralho. E a sua namorada vai ouvir esse programa. Então, senhor Eternidade, você é um cara, porra, do metal, amigo. Eu vou pedir pra você começar, porra, botando a paleta na mesa e puxar o primeiro personagem, o primeiro jogo, o rock'n'roll, atitude, metal desse caralho. Metal! É, vale Mega Man? Porra, cara, vale tudo, né, cara? Pô, Mega Man, cara, interessante. Porque vamos refrasear, o nome do jogo de verdade não é Mega Man, é Rock Man, cara. É o Pô, caralho, sério, amigo? Você sabia, Lato? Caralho, amigo, agora tudo faz sentido, cara, dessa porra desse tudo jogo. Tudo faz sentido, porque, né, porra, cara? Quando o Mega Man tira o capacete no final do jogo, ele é altamente headbanging, moleque. E você sabe por que o cachorro se chama Rush? Caralho, por causa da banda, maluco. Por causa da banda, cara. Caralho, amigo. E caralho, por isso que o nome da irmã dele é Hou? Nossa. Caralho. Caralho, pode caralho. Caralho, moleque. Caralho. Esse garoto maluco lá é Bass, o nome? É Bass, fala. Pô, foi mal, desculpa. Ah, caralho, mano. Eu gosto de jogos 17, o Mega Homem. Pode passar. O Pombo chegou aqui meio... Falou, pô, não entendo muito de rock, meu negócio é minha pré-Ivete Sangalo. É, exatamente. Careta, Asa de Águia. Claudia Leite. Asa de Águia era uma banda de rock antigamente, né? Então, Pombo, agora começa de verdade aí, passando a palhaçada do Mega Man, entendeu? Agora já pronto. Peraí, você tá negando que Mega Man é um jogo de rock, cara? É um jogo de rock, man. Pô, na moral. Não, então, o cara que eu acho que é um personagem foda, tem muita atitude, né, do mundo dos games, né, do mundo do rock and roll, de repente nem tanto, porque ele é um cara da época medieval, eu acho que lá ainda não tinha isso, né? Porra, a época medieval era punk, né, maluco? Era a época punk rock, no mínimo, né? Era punk rock, era aquele rock mais da época dos grandes reinos lá, né? É. Era o nosso amigo Arthas, cara, não sei se todo mundo aqui jogou Warcraft 3, né, o Arthas era o personagem principal da série. Controversas que o Arthas é o personagem principal da série, mas tudo bem. Quem seria? Quem seria o personagem principal da série se não o Arthas? Muitos outros, cara. Pô, você tinha que matar ele no final, cara. Sim, mas então, ele tudo gira em torno dele. Ele é bom, ele vira mal a série. Ele começa bom e ele vira mal. Quando ele vira mal, ele deixa de ser um protagonista. Ele passa a ser um antagonista. Sim, aí que ele vira o grande personagem. Aí que ele vira, dá reviravolta na história e vira o cara berés do caralho. Grande metalheiro, fuderengo, o cabelo dele fica branco, antes era louro, né? Estilo a Xuxa, e depois ele. Pira do mal boladão. Ele sofre a transformação, né, cara? Ele vai lá pras terras do norte, pras terras vikings lá, aí ele começa a ouvir um metal norueguês e ele fica encantado pelo black metal lá. Encantado não, o que encantado é termo de boiola, porra. O cara, fica motivado. Justin Bieber. Ele era encantado, né? Ele era o príncipezinho encantado e virou o fuderengo escroto da terra do gelo lá e dos Andes bolados. Quer dizer que o Arthas era o contrário, né? No começo ele era atleta de Cristo e depois ele encontra com o capeta. Exatamente. Depois dele encontrou o grande deus metal lá, caveirão de metal, e se revoltou contra tudo e contra todos lá, tirou todos debaixo da terra e começou a correr pro Rock in Rio, bater carteira de geral na roda punk. Mas tão foda que o cara bota a bunda no trono de gelo, né, e não deve grudar, porque... Ah, mas cara, quando é muito gelado queima, então esse maluco queima rosca, então invalidou todo a argumentação do Arthas. Uma coisa que gabarita o príncipe Arthas ao metal, ele tem alguns títulos que foram concedidos para outros personagens do jogo, por exemplo, a Sylvanas e o Uther, que foi o mentor dele, depois que ele fez o massacre do Stretch Home, que é quando ele teve que matar toda a população antes que eles virassem zumbis, porque tinha que ser feito, não havia redenção para eles, ele foi conhecido como The Slaughter. E, cara, todo mundo sabe que The Slaughter é título de metal. É o nome de uma banda de metal, praticamente, né, cara? É, quase Slayer, né, cara? E ele também tem outros títulos, como Champion of the Scourge. Porra, e tem o nome da banda, Slaughter, e o nome do primeiro disco, então. Champion of the Scourge. Tem aquela parada do Facebook, né, de vai lá, pega aleatório e já tá pronto. Basicamente isso. E uma coisa também, uma coisa interessante que poucos lembram é que o Arthas, de volta ao Warcraft, antes dessa merda de WoW existir, quando você zera, ele toca guitarrinha louca de gelo bolada dele lá. É verdade, isso é muito maneiro, cara. Aqueles gráficos super maneiros lá, guitarra um triângulo, mas é muito foda o Arthas tocando gelo, cara. Muito maneiro. E eu fico tentando imaginar o que seria tocar uma corda de gelo, né? Acho que não é muito possível, não. Mas se ele conseguiu, é porque ele é foda mesmo. Cara, ele é mágico, cara. Ele usa mágica. Magia. Tocar a corda de gelo é o menor de problemas pra ele. Teve um teaser do jogo, um comercial que foi ao ar nos Estados Unidos, que era o Ozzy Osbourne falando da... Sim, e ele teve um personagem e tudo, né? Teve, ele foi renderizado em 3D lá pra entrar no joguinho e dar uma zoada no Lich King. Foi mais ou menos no lançamento da terceira expansão, da segunda expansão do Wrath of the Lich King, ele entrou no ar dizendo que só podia haver um Rei das Trevas, e era ele. E o Lich King nessa época era o Arthas já? O Lich King era o Arthas, era o cara que... O Ozzy come o cu de todo mundo, cara. Só não comeu o meu, mas o Ozzy come de todo mundo nessa porra, maluco. Uhum. Existe uma banda chamada Level 80 Elite... Não, Tauren Elite Shifting Level 80. Caralho, peraí. Level 80 Elite Tauren Shifting, exatamente, essa porra. Eu tô dando mole, não tô lembrando direito. Mas é uma banda de funcionários da Blizzard que se uniram pra falar nas músicas sobre conteúdo de Warcraft, inicialmente. Fizeram algumas músicas que tiveram muito apelo com a comunidade do jogo, circularam no YouTube, nos canais da Blizzard. E depois eles ganharam alter egos no mundo do World of Warcraft. Então existe uma banda de personagens da Horda dentro do World of Warcraft que toca em vários eventos do jogo, cara. É muito maneiro. Você pode interagir com a banda, pode botar os emotes / aplauso, / cheer. O pessoal devolve o aplauso, devolve o aceno. Então, cara, é maneiríssimo porque eles botam a banda dos caras, né, dos funcionários na porra do jogo. Deixando a comunidade, fazendo uma interseção aí, um metajogo irado. Da vida real. É, desde o Warcraft 3 eles já tocavam lá a música lá que o Arthas tocava na guitarra, era uma música deles, que, sei lá, Blood, Storm and Fire, alguma coisa assim, o nome da música, não me lembro. Through Fire and Flames. É. Eles tocavam Dragon Force, faz sentido. E só que também tinha um cheat, se eu não me engano, no meio do jogo, se você escrevia Elite Tauren Shifting, que a música ia começar a tocar. Tinha? Ah, vocês são muito moleques, cara, na moral. Eu só sabia a porra do macete clicar e explodir a cabra. Cara, vocês falando várias paradas novas pra mim, tô anotando aqui. Cara, eu tive 6 anos de WoW e não sabia dessa porra de escrever isso, Tauren Shifting. Caralho, eu vou voltar a jogar, só pra ver isso. Puta merda, mas aí, breve outro programa sobre MMO. Vou puxar então o meu jogo, né? Não vou falar de um personagem específico, vou falar de um jogo que é um dos melhores jogos de todos os tempos, assim, disparado. Cuidado com o que você fala, cuidado. Porque dependendo do que você falar, o Sr. Eternidade vai te dar um soco porque ele vai falar dessa porra toda de novo. Não, só vou agredir ele se ele falar merda. Se ele falar alguma coisa boa, tudo bem. Então, Sr. Eternidade, quero ver você me desmentir. Rock'n'Roll Racing é um dos melhores jogos de todos os tempos. Concordo plenamente com o senhor. Bom, que bom que você não deu um ataque de pelanca de restart. Pra poder falar. Não sei, cara, eu já ouvi nego falando isso de Kingdom Hearts, cara. Pô, pera aí, Kingdom Hearts é bom, cara. Olha lá. Já vi que eu virei o viadinho da roda, não, vista do Ninja Inimigo. Tá bom. Cara, Rock'n'Roll Racing, de novo a gente foi na Blizzard, né? Não saiu da Blizzard ainda, mas beleza. O Rock'n'Roll Racing não só é um dos melhores jogos da história, como é o jogo que tem a melhor trilha sonora disparada de todos os tempos, né, cara? E os caras nem precisaram fazer uma trilha sonora original pra isso. Precisaram fazer um port de MIDI zoado e fizeram um port de mid lá, tiraram os vocais lá das 4 músicas, tacaram lá e pronto, ó. Temos a melhor trilha sonora de todos os tempos. Cara, era muito bom o jogo, cara. Ainda tinha, além da trilha sonora dos carrinhos, né, você logo de cara abria o jogo com um bando de alienígena tocando metal. É. Logo no menu do jogo. Não, tu faz umas virolhos. Prum, prum, aí. Prum, prum. Cara, eram seis músicas trilha sonora, cara, mas na época. Sim, o Born to Be Wild, né, do Steppenwolf, a Paranoid, do Black Sabbath, acho que é Highway Star do Deep Purple. Purple. É Highway Star ou é. Highway Star. Highway Star, né? For Good Skill. Bad to the Bone. Bad to the Bone. Isso. A música do Peter Gunn, o tema do Peter Gunn, e mais alguma que eu não lembro. É uma que tinha no Mega Drive. Tinha uma que era no Mega Drive, mas eu não. Que era só no Mega Drive, acho, né? E tinha uma que era no Super Nintendo e que não tinha no Mega Drive. Também não lembro mais qual é qual. Porque os jogos saíram com a diferença de época entre as duas versões, a Super Nintendo e a Mega Drive. Bom, e essas músicas já eram fodas na época que o jogo foi lançado, né? Já eram, inclusive, músicas velhas, mas que. Era tudo como nosso velha. Como o nosso podcast de jogo velho diz, não eram velhas. Eles envelheceram bem, né? Eram jogos clássicos. Eram jogos clássicos. E, cara, e você lembra o nome? Só de ler o nome dos personagens dá um frio na espinha, né, cara? Snake Sanders. Snake Sanders. Jake Badlands, Ivan Zypher, Cyber Lion. E tinha os vilões, né? Que eram o Shred, Viper McKay, Grinder, Rage Ward, Roadkill, Butcher, Icebone, JB Slash. O jogo é, cara, muito rock and roll. Muito rock and roll. E o personagem secreto, o Olaf, que era do jogo da Blizzard, dos Vikings lá. Lost Vikings. O jogo era muito maneiro. Eu lembro que você, pra quem não jogou, não teve essa oportunidade. Eu acho uma boa baixar aí o ROM, né? Não vou ser... Joga no computador, foda-se, porra. Eu deixo. Se tu achar, a fita compra, mas como tu não vai achar, baixa o ROM. Porra, eu tinha fita. Ué, eu sei quem tem, hein? Eu tinha fita, porque o Race. Pajeta aprimoramento. Pajeta aprimoramento. Pajeta aprimoramento tem 200 fitas de Super Nintendo, aquele fudido. É um filho da puta, cara. Ele não joga. Não joga. Cara, o jogo é muito foda. Você é o joguinho de corrida antecessor ao Mario Kart, né? Foi os primeiros jogos que você pegava os itens e botava, tipo, bombinha no chão. Ah, não é. Acho que não é antecessor, não. Acho que eles são mais ou menos a mesma época, assim, acho que é 93, por aí. 4. É, eu acho que, assim, não deve ter, não, acho que não deu tempo de um ser baseado no outro, não. Bom, então foi só uma opinião jogada ao vento, finge que eu não falei. Nada como ter compromisso com a verdade. Exatamente. E, cara, esse jogo é um jogo muito bom de corrida. Se não tivesse a trilha sonora, ele seria um jogo mediano, mas seria uma jogaria. E com a trilha sonora, ele se torna um jogo lendário. Mas dentro do Rock'n'Roll Racing é que, pô, mas lá onde eu morava, eu e os meus amigos, a gente tinha as teorias de que era tudo carrinho de controle remoto, aquelas porra. Que nem você careava que era carrinho de controle remoto, na verdade aqueles bandos de metaleiro tava do lado de fora, no autorama controlando, aquele bando de carrinho. Pior que tinha, agora não lembro nem de que época era, mas tinha um jogo do Micro Machines. Alguém tá ligado no jogo do Micro Machines? Eu tô ligado. Sei. Só que a diferença é que você via de cima, né, Micro Machines. O Rock'n'Roll Racing já é isométrico. Isométrico, é. Ele lembrava de forma, o formato de alguns carrinhos, o próprio estilo do jogo, tinha uma pequena semelhança. Então, de repente, por isso a galera podia falar que era de brinquedo o Rock'n'Roll Racing. Pô, mas a galera olhar pra aquele cenário cheio de lava, cheio de tóxicos e, porra, falar que aquilo era brinquedo, cara, tá de sacanagem. Quem foi o imbecil? Não, fora que outra coisa, tinha muita gente que não jogava o Rock'n'Roll Racing porque falava que não conseguia fazer curva. Não sabia pra que lado tinha que fazer a curva. É, porque você tinha que escolher a direção do carro todinho, ele dava a volta, depois você apertava o botão de acelerar, não era isso? Não, era por isso que era por causa da perspectiva, né? O maluco Paul não entendia que... É que é com a perspectiva isométrica e, pô, quando a pista tá desse lado, o carro vira ao contrário. É, assim, porra, tu tem que olhar assim, o carro vai ter que virar pra direita agora, vira pra direita, entendeu? Até hoje, cara, tem uns malucos assim que não conseguem jogar essa porra, cara, acho absurdo essa parada. É, hoje eu consigo jogar, mas na época eu tô meio pau fora. Desenvolveu tardio, né? Tu não conseguia enxergar as coisas sob outra perspectiva, né? Pois é, eu fiquei ouvindo pagode, aí deu essa porra. Foda. Não, cara, eu também ouvia Molejão e nem por isso eu cresci assim. Essa desculpa, não. Porra, o jogo era bem produzido pra caralho, né, cara? O comentarista, aquele cara que fala as frases de efeito lá, ele era comentarista de Indie ou de Destruction Derby, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. É, acho que é Larry alguma coisa, o nome do cara. Loudmouth Larry, o nome do cara. É o que é o comentarista lá. Ele comentava, devia ser essas corridas de derby de destruição, alguma coisa assim. Aquela voz lá que fala lá. Let the carnage begin! Genial pra caralho. Pra mim, certamente, aí é o grande jogo rock'n'roll de todos os tempos. Aí enfia esse rock band no seu cu. Tem a melhor trilha sonora e, porra, é um jogo divertido pra caralho, né, cara? Até porque você tem sempre o desafio de você zerar com fusquinha. tá lembrando aqui, você falou do Micro Machines, sabe qual jogo era idêntico na questão de perspectiva isométrica e parecia muito o jogo do Rock'n'Roll Racers? Rise from Mars? Esse. Que é outro jogo rock'n'roll, né, cara? Pô, exatamente. Total. Era muito fora também. Até ver se eu acho aqui, botando o post, é a foto dos bonecos que eu tenho dessa porra ainda. Tu tem um boneco? Eu tenho pelo menos dois, cara. O Bandalha, que era aquele vilão escroto lá, o grandão. O Rato Cinza, o Moldo, que eu não lembro como é que era o nome aqui, mas aí tinha outro nome. Era Moldo também, eu acho. Eu acho que não era Moldo, não. Eu acho que ele acho tinha que um era. Diferente. Era Moldo. É, enfim. Eu tenho pelo menos ele. Eu tenho o Vini também, que era o rato meio boiola, era o branco, mas eu não sei onde tá. E tem mais cara... um, porra, meu primo, ele tinha, né? Agora a gente tá velho, ele não deve ter mais, que ele deve ter dado essas porra. Mas ele tinha a coleção quase toda, cara. Ele tinha até a porra daquele vilão lá. O cara atirava a máscara e o caralho. Era maneiro pra caralho aquela porra. Cara, eu tinha a moto vermelha. Do Vini. Moto vermelha, acho que é do Vini. Cara, eu tinha a moto vermelha que era muito, muito foda. Toda brilhosa, né? Toda metálica, porra, da pintura. É. Nossa, era irado. Tem que achar essa porra. Acho que eu dei, mano. O desenho eu achava bem mais ou menos, cara. Mas, porra, os bonecos eram maneiros pra caralho daquela porra daquele desenho, cara. E os bonecos tinham aquela porra daquele capacete, né? De pra encaixar na cabeça do rato, né? Era a porra do capacete psicodélico do caralho. Uhum. Inclusive, se a gente começar a falar de boneco, dá um tema melhor do que videogame pra algum podcast. Eu não sei onde vocês encontravam essas porras. Eu só encontrava boneco do Street Fighter ou... Que isso, cara? A Magal vendia essa porra aqui no Rio. Sério, cara? É, que isso, cara? Porque aqui é fora, nunca encontrei, fora do Rio de Janeiro, o pessoal não sabe. Mas Magal era uma loja aí de eletrodoméstico, eletrônico e artigos de celulares, já brinqueiro. Vendia essas porra. Era Magal. Magazine Magal. Na mesma vendia, porra. Eu lembro exatamente onde eu comprei o meu rato junto com a moto. Foi na Jojo do Barra Shopping. Mas eu não recomendo. Eu não recomendo porque o shopping é ruim. Olha aí. Ai, meu caralho. Profissional falando agora, né, cara? Defendendo aí a sua camisa BR Malls. Invista na BR Malls, a maior gerenciadora de shopping centers do Brasil. Você falou de moto rock'n'roll aí, eu lembrei agora do Road Rash. Road Rash! Esse jogo era rock'n'roll pra caralho. Porra, meu cara. Esse é punk rock metal. Não tem nada mais rock'n'roll do que sair andando de moto e meter a porrada em todo mundo, cara. Até no policial, cara. Porra, eu sempre que eu jogava essa porra, eu botava um rock'n'roll pra tocar, cara. É, os de Master System, Mega Drive, Super Nintendo, sei lá, eu lembro que eu não gostava muito, não, cara. Mas quando saiu o Road Rash 3D no PlayStation, cara, eu falei, puta que gráfico é maneiro pra caralho. Eu tô olhando aqui agora, cara, os print screens, que merda o gráfico, cara. Que merda o gráfico. Isso é clássico. Que merda. Ai, velho, que gráfico de Virtua Racing do Mega Drive, cara. Muito ruim, cara, mas era bom pra caralho essa porra. Eu olhava pra água assim na praia, na fase da cara, e falei, caralho, água bem feita pra caralho! Porra! Mas até aí, o meu ápice de CG nessa época era o clipe do Californication, do Red Hot Chili Peppers, que passava na MTV na época. Que passava na mesma época, passava esse Californication e o do The Evolution, do Pearl Jam. A diferença é que hoje em dia eu vejo o Californication e acho uma merda. E o do The Evolution eu acho bom até hoje o clipe. E lápis, já falou isso, cara. Ah, é? Porra, cara. Então, mas era muito bacana, cara. Apesar da tontura que dava aquela tela, né? Porque o cenário que mexia pra cima e pra baixo. A moto tava parada. Tá parada. Dava uma porra, dava uma agonia do caramba, mas você conseguia jogar e era muito maneiro, cara. Porque de vez em quando via um policial, né, toda do seu lado, e se você viesse chutando, né, na direção certa, ele nem chegava perto de você, já conseguia chutar ele fora e ele caía, né, na fora da pista, levantava, pegava a moto e não alcançava você de novo. Ou seja, ele tava de brincadeira com você, né? Ele chegava, te alcançava, você deu. Derrubava ele, ele caía, ele chegava de novo em 2 segundos e que alcançava outra vez. Eu sempre botava um metal pra tocar, um rock, mesmo sem conhecer muito. Às vezes põe até um pagode soueto, botava com rock também. Botava sorriso maroto, né, cara? Sorriso maroto, é isso aí. Porra, sou muito. É da época, né? Falar nisso, ó, pra quem é da Baixada Fluminense, região, dia 14 de outubro, tá? Véspera de feriado. 14 de outubro, não, 11 de outubro, véspera de feriado, na quadra da Grande Rio, do Grêmio Recreativo. Escola de São Grande Rio, Alexandre Pires, tá certo? Pô, que isso, cara. Quanto é que é o ingresso? Porra, não sei, cara. Deve ser uns R$20, se não for de graça, né? Então, eu recomendo aí a todo mundo que leve suas mamães, tá? A minha mãe já comprou o ingresso dela. Alexandre Pires. deles é fenômeno. Mulherada sem amarra. No Road Rash 3D, cara, eu lembro que uma parada que eu fazia muito era tentar empinar e fazer o carro de rampa, que é a parada mais mentirosa do mundo, sacou? O carro vindo contra você e você fazer o carro de rampa e depois ir pra lá longe. Porque tu tem que empinar a porra da moto de um... Que o negócio não é uma rampa. A parada, porra, vê um capô e depois vê um vidro, sacou? E tu fazer uma rampa em cima daquela merda com uma merda absurda, cara. Mas isso é só um detalhe, né, cara? Porque você fazer curva pra esquerda e dar um chute pra direita no cara... Mas, cara, é só ter skill que tu consegue, cara. Desculpa. É verdade. Pode? Eu, por exemplo, sou campeão de moto velocidade, eu faço isso direto, cara. Direto, né, cara? Na verdade, é campeão de moto velocidade e de pôquer universitário, né, cara? É verdade. Além de ser da Liga Mestre do StarCraft. Porra, vale o tentativo nisso aí, cara. Tinha gente que dizia que ele tava na pior. Também acabou. Quer mais, cara? Mas então, Guilherme, chegou aquele momento do podcast que eu vou ter que fazer o meu trabalho, meu emprego, que é falar de Full Throttle, né? Eu tava falando de moto, hein, porra. Isso é verdade, isso é verdade. Porque todas as outras vezes que a gente falou de Full Throttle, a gente errou. Porque era pra ter um programa só sobre Full Throttle, mas a gente já falou tanto de Full Throttle em outros programas que a gente teve que cancelar a ideia do programa só de Full Throttle. E agora a gente vai colocando doses pequenas de Full Throttle em todos homeopática. Os países. Entendi. Doses homeopáticas de Full Throttle. Entendi, faz sentido. Mas então, cara, aquela abertura de Full Throttle, eu acho que é a abertura mais rock and roll do universo. Alguém discorda, cara? Eu concordo agora, cara. Eu continuo sem ter jogado o jogo, porém eu concordo. Antes disso, eu quero que você assovie a música da abertura. Assovie, não, que você faça o humming da música de abertura. Eu perdi o jeito, né? A primeira vez que ele fez, foi engraçado. Porque ele, só ele entendeu o que ele tava fazendo. Todo mundo ouvindo um. E ele empolgadaço, achando que o cara tava abafando nesse moleque que fez isso, cara. Caralho, cara, pior que eu fui ver agora que de novo, cara. Eu acabei de falar que é escroto essa parada de fazer rampa com o carro, com a moto. Caralho, meu irmão, é rigorosamente isso que o cara faz a abertura do Full Throttle. Ele usa a porra do carro do velho lá de rampa, sacou? E exatamente. Passa... Ah, mas aí eles são os caras do Full Throttle, né, cara? Não é o Hellis motoqueiro, porra, do Motorhead. E eles são total rock and roll, né, cara? O protagonista aqui é a voz igualzinha do maluco do Motorhead também. A voz do Leme. Como é que é o nome do cara do Full Throttle? Paul Katz. Eu não sei quem é que faz a dublagem dele não, cara, mas o cara faz uma voz bem rouca, bolada. Ah, e sabe que o negócio de motoqueiro me lembra aquele o Trovão, aquele que lutava, acho que era o Trovão do cara, que fazia luta livre na época, que passava no Ratinho de vez em quando. Que ah, nego, ele Lula? Hã? O cara que tinha a voz do Lula? Tem a voz do Lula, exatamente. Ele tem a voz do Lula e tem a cara do Paulão, do Velhas Virgens, sacou? Mas ele é lutador de luta livre. Aí veio começa a sacanear ele e fala, não, mas Trovão, porra, até motoqueiro. Motoqueiro é o caralho, porra, eu sou motociclista, motoqueiro é entregador de pizza, filha da puta, porra. Você falando de Ratinho, já tá chegando mais na minha língua aqui, só. Aí, porra, já tá se sentindo em casa, né, cara? Agora já tô mais tranquilo. Com a galera, geralmente, entendeu? Vai trazendo pra mais perto, chega aqui, senta do ladinho, daqui a pouco quando tá vendo tá sentado no colo, daqui a pouco quando vê, rolou ereção e o caralho é quatro. Você lembrou aí do Twisted Metal, né, Pom? Isso. Twisted Metal é um jogo que eu joguei bastante com meu primo no PS1. Cara, que jogo, cara. Twisted Metal é incomparável, muito peso do Twisted Metal, porque você não se limitava, né, a simplesmente competir com a pessoa que tava jogando com você, eu, no caso, meu primo. Você tinha que triturar a pessoa no melhor estilo rock'n'roll, entendeu? Você sempre fazia aquele macete pra tentar pegar o Minion, né, que era o carro especial do jogo, e o mais otário ficava com o carro do palhaço, ou qualquer outra merda, assim. Mas era muito maneiro, cara. O jogo mesmo, a trilha sonora do jogo, se eu não tô completamente errado na minha lembrança, era mesmo uma parada muito rock and roll, entendeu? Você escolhia lá, ia pegando, né, no estilo Mario Kart também, você ia pegando os itens e tal, ia atacando, explodindo os carros, tudo isso ao som lá do rock pesado, né? E todos os personagens tinham finais, porra, absurdamente violentos. O Minion era o pior de todos, ele matava, né? Não lembro se era ele o palhaço, acho que ele não era palhaço não, era só um diabo foda lá, e ele matava alguém a sangue frio lá, que ele dava uma porrada na cabeça do cara, naquele final de CG muito lindo, cheio de pixels maiores que seu dedo polegar. Mas era muito foda, cara. O Twisted Metal, nessa época aí, foi um dos jogos que eu mais joguei com meu primo. Mas aí o Twisted Metal que você falou, me lembrou o outro, que eu nem lembro se tinha rock and roll, mas o jogo era pesado também, que eu lembrei assim, eu falei, caralho, cara, Twisted Metal era tão sinistro, que fazia um ônibus parecer uma parada rock and roll, mas aí não era Twisted Metal, era Vigilante 8. Foi um dos muitos que vieram depois do Carmageddon, né? Foi um jogo violento pra caralho, né? Tu ganhava a ponta atropelando bebê, etc. Tudo naquele clima rock and roll pesado mesmo. É, Carvalho amarrava, cara. Um dos grandes responsáveis aí pra essa geração aí de proibição de jogos violentos, essa onda aí de proibição de jogos violentos, né, cara? Porque os caras realmente eles cruzaram uma linha que nego não tinha ultrapassado até então, né? Coincidentemente culminou lá com a série de casos de violência doméstica nos Estados Unidos e molecada que acabava que jogava esse jogo e aí deu essa merda toda, né, cara? Mas não tira o mérito deles e vão fazer um segundo agora também. Não, o jogo é bom. Pessoal, só botar a qualificação indicativa lá, é mod 82 anos, tá tudo certo. Pô. Exatamente, entendeu? Para maior de 82 anos. Ainda nessa linha de jogo de carro, tinha um de PlayStation, que eu não sei se vocês jogaram, que era Destruction Derby, que é meio que predecessor dessa linhagem de jogo de carro meio burnout, né? São carros esportivos, é, corrida normalmente, mas a grande graça não é nem ganhar a porra da corrida, é arrebentar a cara dos outros. Pode ser que eu esteja enganado falando merda, mas eu lembro que a trilha era bem pesada também na época. Pode ser porque também na época que a gente jogava, eu e os amigos meus lá, a gente tinha de 13 a 16, 17 anos, e a gente geralmente jogava videogame no mudo ouvindo Iron Maiden ou Metallica na época. Então pode ser que eu esteja confundindo que a trilha sonora era metal, por causa disso não era porra nenhuma. Mas o jogo era muito bom. E o negócio era você aterrissar em cima do carro dos outros e fuder o cara de uma vez só. Senhor Eternidade, você que não gosta de jogos de corrida, sai Diga. Dessa linhagem aí. Não, cara, me lembrei do Duke Nukem, né, cara? Ah, o Duke Nukem, né, cara? O Duke Nukem. O Duke Nukem, né, cara? O Duke Nukem, não esse remake zoado aí, essa continuação imbecil aí que fizeram. O Duke Nukem em 8 bits, né, cara? Isso. Duke Nukem de raiz, né? Era mais que 8 bits, mas tudo bem. Eu tô ligado. O Duke Nukem que... Acho que você ia falar daquele clássico 2D, mas não assim, era mais... Clássico 2D. O Duke Nukem que era, não era nem pé na porta, né, cara? Era os dois pés na porta de uma vez só. Né, cara? Exatamente. Quem não apertava os dois chips, os dois controls, sei lá, pra dar a pesada dupla do Duke Nukem? Genial, né, cara? Mas, pô, senhor Eternidade, se o Duke Nukem não tem nem cabelo grande, cara, por que que ele é rock and roll, metal, punk, motherfucker? Pô, cara, existem roqueiros sem cabelo grande, cara. Ah. Existem, cara. Existem roqueiros até homossexuais hoje em dia. Cara, ele usa óculos escuros de noite, cara. Isso não é coisa de roqueiro? Cê, porra, muito coisa. É coisa de gótico também. Da puta. Gótico. É muito coisa de roqueiro, cara. Eu vou explanar. Um certo integrante do podcast que, por acaso, não veio hoje, não vou dizer quem é. Dos principais do podcast, e hoje, mas não vou dizer quem é. Exatamente. Ele foi de óculos escuros, ficou lá de noite de óculos escuros, falando, cara, é muito maneiro, jaqueta de couro. Falaram também que tava com a máscara de Sedex, né? Procede isso? Procede, ele foi o Ninja Sedex. Entendi. Quando chegou, né, cara? Ele chega em qualquer lugar do Brasil em 2 dias úteis. Entendi. Mas o Duke Nukem, ele tem sobretudo a questão da atitude, né, cara? Exatamente, cara. A atitude do metal, né, cara? Metal! Que é sempre a mulher agarrada aos seus pés, como todo bom metaleiro. Sempre tem uma mulher agarrada no seu pé. Uma groupie, né? Uma groupie. Porra, charuto na boca. Charuto. E músculos e masculinidade plena. E suspensório. E óculos escuros à noite. Porra, todo macho que se preze usa suspensório e usa aquela camisa regata com aquele decote enorme até o umbigo, né? Lógico. Afinal, se você não usa a camisa aquela, você é viado. Vídeo Paulo Cintura que usa, porra, a camisa igual aquela, né, cara? Tem o lance também da abertura, né? Música de abertura. Que é do Megadeth, se eu não me engano. Vou puxar jogo, não. Vou puxar um personagem que é o protagonista do jogo. Mas o maluco nem é cabeludo, nem é porra nenhuma. O maluco é metaleiro. É o Kratos. Kratos. Kratos. Deus da guerra e do sangue e da do metal. Missão de buceta do metal. Ele tem cabelo grande? Não, ele não tem, cara. Então... Porra, cara. O Rob Halford, vocalista do Judas Priest, também não tem cabelo grande. Tudo bem que ele é viado. Mas, porra, ele não tem cabelo. Mas, olha, o Kratos usa maquiagem. Todo mundo sabe que maquiagem é coisa de roqueiro. É, aquilo não é maquiagem. Aquilo ali é a porra da sei lá, do Makita que os deuses jogaram em cima dele lá e ficou e não consegue limpar. São as cinzas da família dele, cara. Você acha que a maquiagem não. É feita de quê, cara? De cinzas de pessoas, você não sabia. Tu acha aquela porra, pombo? Tu acha aquela porra na cara do Chris é o quê? Pó de arroz? Tu acha que ele é fluminense, porra? Não, tá maluco você, né? As cinzas são que deixam ele mais claro, né? Que deixam ele branco. Aquela parada ele já tinha, aquela parada vermelha na cara dele. Aquilo é sangue. É sangue. Naquele formato, que não saiu, né? Do formato da tatuagem do David Bowie no Ziggy Stardust. Beleza. Super coincidência, não? muito com essa ideia. Não, o David Bowie imitou os espartanos, né? Eu acho que ele é um fã de Kiss, pronto. Pode ser um fã de Kiss também. É possível. Não, se bem que não, porque ele é careca, cara. Um fã de Kiss nunca seria careca. O cara pode ser calvo, cara, tu não sabe? Cara, o Kratos passa o tempo todo andando naquela porra daquela Grécia, cara. A careca dele é impecável, cara. O jogo inteiro. Ele não tem cabelo mesmo, cara. Ele não vai parar pra raspar o cabelo, cara. Ele é muito roots pra isso. Mas o... ele claramente é fã do David Bowie, cara. Porque ele tem a cara pintada de branco, igual o David Bowie no Ziggy Stardust. E ele tem aquela porra, aquela tatuagem vermelha na cara, igual o David Bowie no Ziggy Stardust. E isso não é ser fã do David Bowie no Ziggy Stardust. Caralho, eu não sei o que que é, meu irmão. Ele pode ser fã da Lady Gaga também, a gente não sabe. Não, mas o Kratos é foda mesmo. Ele é o cara que tem o espírito do metal, ou sei lá, o que é que seja, entendeu? Porque eu falo do espírito do metal pra agradar vocês. Eu gosto de pagode, já falei aqui. Mas o... O Kratos tem cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. E cabelo, sim, e a cara pintada com neon vermelho. Mas pra ser do estilo pagode, ele teria que deixar crescer um pouco e pintar de louro primeiro. Eu te confesso que eu não sei qual é a última trend do visual pagode, que eu tô por fora agora, desses pagode melody aí. Mas, porra, na minha época era, porra, cabelo raspadinho e o, porra, deixar barbinhazinha. Eventualmente o cara pintava a barba, sei lá, uma porra dessa. Kratos é tão foda, cara, que pegaram ele, colocaram ele no Mortal Kombat e ele é o melhor personagem do Mortal Kombat. Verdade. Ele é o cara, ele é o cara que enfia a cara do Shao Kahn na bunda do próprio Shao Kahn. Não, ele é foda assim porque ele usa tanguinha também, né, cara? Você claramente, por esse aspecto, né? Claramente, né? Seres Fantástico. De tanguinha são superiores, cara. Vídeo He-Man, né, cara? Vídeo He-Man. E como a gente só falou de homem até agora, eu vou puxar a primeira mulher, que é a gloriosa Lara Croft. Não, peraí. O que a Lara Croft tem a ver com rock and roll, caralho? Ela tem cabelo grande. Ela é gostosa pra caralho. Eu achava, né, pelo PlayStation. Ela tem atitude. Ela mata tigre, moleque, na selva. O tigre não faz nada com ela. O tigre vai pra ela, mata o tigre. O senhor Eternidade não gosta quando falam de maltrato dos animais, não, que ele lembra quando não ele gosta, fica cara. Ele não gosta, cara. Eu também não gosto. Eu lembro de animais mortos sangrando na minha frente, cara. E aí eu desisti da veterinária. É, e agora ele faz design na PUC. Eu desisti da veterinária, virei vegetariano e viado, e agora eu faço design na PUC. Tudo a ver, né, cara? Pô, mas... tudo a ver sim. Você não sabe o processo do homossexualismo, cara. Não tô ligado. Primeiro você começa a fazer design, depois tu começa a comer barra de cereal, depois tu vira vegetariano. Não. Depois tu começa a dar o cu, e aí depois você compra um Mac. Tu não tem um Mac ainda. Eu ainda não sou vegetariano, nem como barrinha de cereal. Você queria uma garota do videogame de atitude? Pandora do Guitar Hero. Pandora do Guitar Hero. ninguém falou que nas regras não podia escolher personagem do Guitar Hero. Não, ninguém. Porra, claro que pode, né, cara? Pode até avatar do Dance Central, se você quiser. Qual que é Pandora, cara? É aquela do cabelo azul? É. Né, ela tem muita personalidade, né, cara? Como todos os personagens do Todos os personagens do Guitar Hero, né, cara? É uma personagem, assim, de profunda pra caralho, né? Olha o background da Pandora do Guitar Hero, cara. As bandeirantes não a aceitaram. A escola de balé não aguentou. Mas o fundo ainda não tinha tiro suficiente da guitarra de Pandora. Ela toca rápido e selvagem. E a Amber Sound Magazine recentemente a escolheu a princesa das trevas do rock. Olha só. Não é pouca bosta, não, hein? É muita bosta, né, cara? É muita bosta, cara. E você achou que ela não tinha história? É, porra. Mas eu uso o Axel Steel. É o metaleiro bolado. É aquele punk lá, o. Não, o punk é o Johnny Napalm. Ah, o punk é o Johnny Napalm. Axel Steel. Ah, é o Axel Steel, é o Axel, né? Não, porra, é o cara bombadão. Pera aí, não tem um cara que é igual o cara do Guns N' Roses na porra do jogo? Porra, não, mas o cara que é igual. Não, mas o cara do Guns N' Roses que é igual do jogo é o Slash, né? Não é o. Não é. É. Mas é o Slash mesmo. É o Slash mesmo, né? Então, não entendi. Eu não sei porra nenhuma dessa porra de Guns N' Roses. Eu conheço a música do Guns N' Roses porque toca no Senador do Futuro. Tá falando então que o bombadão é o. É o bombadão ou o cara do Kiss, né? Não, porra. Caralho, é, cara. O cara do Kiss, caralho. Que cara do Kiss que é igual o Axel Steel, cara? Caralho, o Axel Steel não é o bombadão gigante? É. Caralho, eu acho ele igual um... Ah, não, ele é igual o Jack Black, né? Você tá confundindo o Guitar Hero com o Brutal Legend lá, bicho. Não, cara, é porque no Guitar Hero tem um cara que é igual do Kiss, filha da puta, não tem? Ah, não, tem sim, pode crer. Tem o gordinho que é igual do Kiss, pode crer. Então, cara, Brutal Legend, você não falou do Jack Black aí? É, Jack Black, Brutal Legend, cara. Jack Black é o grande embaixador do metal agora, né, cara? Inclusive vai ter que pois tocar é. Kickapoo agora na porra do podcast, né? Obrigatoriamente. Com certeza. Mas que alguém aqui jogou Brutal Legend? Eu comprei, mas não joguei. Eu não. É por isso que eu vou pedir pra você que faça uma breve análise. Eu não joguei, só joguei a demo. E agora? Caralho. É demo, é coisa do capeta. É metal, moleque. Ah, total. Caralho, cara. Total do metal. O Jack Black é um road bolado de uma banda de... emo merda, e aí ele tilta porque é o bando de emo escroto, e aí do nada dá uma merda e ele vai pro mundo do metal. Porra, ele é road de uma banda emo? E aí ele leva uma guitarra e é isso aí. É guitarra colada. E usa aquele cinto com a caveira do Motorhead na porra do cinto? Não, isso é porque ele tá no metal agora. Ai, beleza. Então quando ele vai pra esse outro mundo, ele evolui, passa ao metal. Evolui, ele vira um ser do metal, cara. Inclusive, ele encontra o Ozzy durante o jogo, né? Várias vezes, né? Sim. Porque ele... O Ozzy é o deus lá do mundo do metal. Mas como é que é esse jogo? É meio God of War, a parada? Ah, cara, sei lá, ele é meio louco. Tem um pouco de cada merda. Depende. Mas basicamente é de ação, tipo God of War, assim. É bem rock'n'roll, né, cara? Só que tem uns lances de rock'n'roll, cara, sacou? Pô, acho que eu tô entendendo mais ou menos assim o que você quer dizer. Cara, é tipo God of War, só com mais sacanagens, sacou? Ah, God of War com sacanagem, entendi. Exatamente. Sacanagem. Pô, se God of War não tiver sacanagem, né? Cara, vocês estão forçando muito a minha barra, cara. Eu joguei a demo, vocês querem que eu faça uma review do jogo? Porra, tu falou, não, pô, Brutal Legend, tem que saber falar, né, mano? Porra, essa, você chamou a responsabilidade pra si? É, porra, cara, eu falei só pra citar, cara, não quero falar nada, entendi. Não. Entendi. É isso aí, Brutal Legend, muito legal, comprem, joguem e foda-se. Guilty Gear, eu ia falar agora. O Guilty Gear tem lá várias referências ao heavy metal, o ocidental de uma geral. Inclusive o Kai Kisk, é a junção dos nomes lá do Kai Hansen, que é o primeiro vocalista do Halloween, um dos fundadores do Halloween, com o sobrenome Kisk do Michael Kisk, que também foi outro integrante do Halloween, né? Tem outro jogo também, que agora a gente vai entrar num ramo mais obscuro da parada, mas beleza, vamos lá. Que é um jogo da... Que é um jogo do Aerosmith, que saiu pra... Que saiu pra Mega Drive, inclusive. Depois você acha que saiu pra PlayStation também, que é um jogo de FPS chamado Revolution X. Algum de vocês já jogou esse jogo? Não. Graças a Deus. É, Revolution X é um jogo da Midway, que saiu lá no meados dos anos 90. Saiu pra fliperama também, e aí no fliperama tinha a arminha, tá? E tal. Que é um rail shooter, que aí você joga com os caras do Aerosmith, cara. Tu controla a galera do Aerosmith. E... Caralho, eu não sei o que dizer sobre isso. Mas o final do jogo é o Steve Tyler salvando uma foto lá, meio porcamente renderizada, do Steve Tyler salvando a mocinha. E o, porra, obviamente a trilha sonora do jogo é uma porrada de música do Aerosmith, né? Que não é lá uma grande coisa como banda, mas o Pombo gosta, e aí a gente tem que respeitar. Meio mamilos isso aí. E um jogo com o Negritude Jr. ia ser muito melhor. Porra, ia ser muito mais maneiro, né, cara? Cara, a gente no Brasil perde muito por não ter uma indústria de jogos bem sedimentada. Imagina se a gente tivesse só assim uma empresa que comprasse o engine de fazer o sei lá, o Dance Central. E aí, em vez de ter lá aquela monte de música lá de boate, tivesse um, porra, é o Chan na porra do jogo. Um Pixinguinha. Pixinguinha não era uma parada muito dançante, mas não tivesse, dá pra dançar. Tivesse o Creu, tivesse o Toma Toma Sente a Pressão, o Bojo do Viu, o Bojo do Tigrão. É, cara. Então, nesses jogos musicais de instrumentos mesmo, de você tocar, se tivesse, porra, o como o Senhor da Eternidade, como o Mestre Pimenta falou, o Pixinguinha Hero, um Gonzaguinha Hero. E aí a Tectoy ia lançar a sanfona, né, o acordeão pro jogo. Sabe o que ia ser maneiro, cara? É que você, num jogo desse, esses funks, tipo Creu e tudo mais, ia ser dificuldade máxima, né? Já ia e ser... aí você ia ver um montão de coreano tentando dançar essas porra na dificuldade máxima, porque eles iam pelo desafio. Puta, né? Fato, né, cara? E aí, sabe o que ia acontecer? No próximo concurso da Loura do Chan, organizado pelo Domingo Legal, ia ter uma porrada de coreano aqui no Brasil, pra ser a nova Loura do Chan. Ia ser sensacional, cara. Porra, é melhor do que ver o Jean-Claude Van Damme lá, dançando no programa do Google. Dançando com a Gretchen e ficando de pau duro, né? Televisão nacional, né? Acho que o momento mais lembrado de todo mundo na porra do Legal, né, cara? Não é nem a Nana Gouveia apagando o peitinho na banheira também, do Google. É o Jean-Claude Van Damme de pau. Puta, que porra de país escroto que eles viram, cara. Que merda, cara. Que televisão de domingo inútil do caralho. Tenho, só pra terminar aí, a gente não falou muito de jogo de luta, né? Guilty Gear. Acho que eu vou te falar Guilty Gear, cara. Eu não ouvi, cara. Já que já mencionaram jogos de luta, eu vou fazer um comentário aqui breve de um personagem que ele é muito metal, pelo menos eu fazia dele muito metal, que é o Paul Phoenix do Tekken. Ah, claramente, certamente. O Phoenix era o motociclista, né? Eu ia falar motoqueiro. Não, motoqueiro, mas... não, motoqueiro é trilhador de pizza. Exatamente. Ele é um motociclista muito mal encarado, que tem como objetivo meter a panca em todo mundo pra mostrar que ele é mais forte. Tanto que o ending dele em um dos Tekkens é tipo, ele derrota o Rei Ashimishima e fala: agora que acabou, onde eu vou procurar guerreiros fortes pra lutar. Aí tem uma invasão alien no... No 13, no 13, isso. E ele fala, bring it on, alien. É, puta que pariu, cara. Isso é absurdo, desculpa. Eu não lembro se é no 3 ou no 5 agora. Cara, acho que é no 5, é muito bom, cara. É no 5, não é no 3, não. No 3 é outra parada ainda. O mais irado da história do Paul, cara, é porque o Tekken, por mais que o pessoal reclame de história em jogo de luta, o Tekken, ele segue o canon dele bem ou mal. Ele não se prende a ficar esmerdalhado pra sempre, igual o Street Fighter e o Mortal Kombat. Num dos hiatos entre algum Tekken, o Paul já perdeu o campeonato porque ele se atrasou pra luta, ficou no engarrafamento, isso que ele é motoqueiro, né? Puta que pariu, né, cara? Mas também a moto dele é do tamanho de um carro, né? Então, é, uma Harley, boa. É, ele ficou em engarrafamento, aí não chegou na luta, perdeu. E teve uma vez, cara, que ele não enfrentou o Ogre, acho que no 3, que ele era o atual campeão, sei lá, porque ele perdeu pro Kuma, cara. Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça de Tekken foi, era porque o Yoshimitsu se matava pra matar o outro cara, dando aquela espadada na barriga. É porque ele tem a honra do samurai. Cara, o Yoshimitsu agora já é tipo um mecha, ele pode se matar a hora que ele quiser, que ele já virou um robô, já o Exterminador do Futuro, aquela porra. Ah, ele já todo mundo virou, né? Teve a versão alien, teve a versão samurai do mal, ele sempre tem alguma explicação por que ele tá com aquela porra de macho, por que ele é feio pra caralho. Na verdade, ele queria ser vocalista do Slipknot. Outro jogo também que é pega a veia do rock, necessariamente, porque é baseado também numa banda de heavy metal, talvez a mais famosa e por isso a mais pop, e aí fica a indagação de se Iron Maiden é metal ou não, é o Ed Hunter, que é o jogo baseado no Ed, o mascote da banda, que é um jogo acho que de 2002, que saiu num disco, que é um jogo tipo Doom, tipo primeira Doom, pessoa, com o Ed. Mas tinha o do Kiss também, né? Também era tipo Doom. Tinha o do Kiss, que era o Kiss Psycho Circus. Exatamente. Mas o ex... Quer que eu faça o humming? Querem que eu faça o humming do Psycho Circus? Faz o humming do Psycho Circus. Não, não vou fazer, era feito. Não vai ser humming, a música tem letra, não tem graça. Porra, cara, eu sou um gênio, na moral. Porra, cara. Cara, eu fico arrepiado ouvindo minha própria voz, cara. Ah, e nem aqui que é cheio de hater da Microsoft, cara. Eu vou falar de um jogo da grande Microsoft, então. Pode falar, cara. Pô, vocês querem um jogo rock'n'roll, né? Vocês vão fazer um cast sobre isso e não vou citar Gears of War, cara. Ah, que susto, cara. Tinha que ter falado Halo, cara. Eu tipo... Não. Ia rolar morte aqui, cara. Não, Gears of War, tranquilo. Defenda a tripulação de Marcus Fenix aí. Grande Mark Fenix, cara. Mark Fenix poderia ser tranquilamente o vocalista de uma banda de rock pesado. O cara é foda, cara. O cara já começa bem com a cicatriz. Não sei se é normal, né, desse público usar a bandana daquela, mas tudo bem. Mas o cara tem uma cicatriz foda na cara. Ele tem a bandana. Pode que eu ia falar que ele não tem cabelo grande, mas ele tem a bandana. Então... Ele tem uma bandana. Bandana é atitude, né, cara? O cara tem a bandana, porra, maluco. Tu olha o maluco desse na rua, até atravessa. Bandana do Sedex, então, porra. Porra. A bandana do Sedex, então, quem nem se fala. Porra, ele é foda, né, cara? Ele tem aquelas metralhadoras absurdamente grandes e ele parte os ETs no meio, né? Que tiveram que colocar monstro, sei lá, extraterrestre, não é. É um monstro absurdo que colocaram lá pra ele não ter que partir seres humanos no meio. Senão a indicativa do jogo ia lá pra 82 anos, que nem o Carmageddon. O Master Splinter tá mostrando pra gente aqui que o Marcus Fenix é o de outra volta, né, cara? O de outra volta. É o de outra volta. Caralho, igualzinho, só falta cicatriz, né, cara? E pra falar de um RPG aqui que a gente não citou ainda, né? Não pode deixar de citar Final Fantasy VII, o Sephiroth. Não, Sephiroth porra nenhuma. É uma safadeza mesmo, igual. Fizeram igual os nomes dos inimigos do Mega Man X quanto? X5, acho. X6, sei lá. X tudo. É, isso. Usaram o nome de pessoas reais aí do mundo da música, do rock, pra botar nos personagens, né? Pra quem não conhece, o Cid tem a bandana também, né? Tá falando de bandana aí. Não, o Cid tem um óculos de aviador. Ele não tem a bandana? Não, é porque o cabelo dele... Caralho, onde você tira essas informações? Do gráfico porco de PlayStation parece uma bandana, talvez. Mas é o cabelo dele que é louro, meu. Caralho, é sério isso? É sério isso, cara. Mas óculos de aviador é maneiro também. Cara, assim, o Cid, ele mais parece um protagonista de Digimon, cara. Que porra. Óculos de aviador, claramente, é parada de Digimon, né, cara? É uma marca registrada. O Cid e o Barrette, que esse sim tem um braço no metal... Eles. O nome dos dois, se você juntar, você tem o Cid Barrett. Caralho, parece que eu entendi, cara. Ele tem um braço de metal. Cara. Roberto Carlos tem uma perna de metal. Não, é de madeira, cara. O Wagner Monsky tem de metal que fala. Então tá bom. É, minha avó tem coração de metal também. Capaz. Porra, falando isso. Deu que tem coração de pedra por aí também, né? Mas o Sid e o Barrett, é, quando você junta Sid Barrett, né, você tem Sid Barrett, que é o vocal do Pink Floyd. Sua eternidade. Diga. Eu tava aqui, fui jantar na minha casa. Ah, peraí, tu cagou depois de jantar, né? Depois de jantar, obviamente. Ah, agora rock and roll, beleza. Porra. Vai, pode continuar. É o seguinte, cara, eu fui comer, teve, minha mãe fez aqui pra mim uma carne moída com espinafre, arroz e feijão. Completamente inferior ao folhado de frango catupiry, mas prossiga. Completamente inferior. Mas eu fui fazer meu prato e tinha duas panelas de feijão. Uma panela com feijão velho, um restinho de feijão velho, já tava até frio, tinha que botar micro-ondas. E uma panela, feijão novinho, fresquinho, que tinha acabado de sair do fogo. E o velho era feijão preto, né? Esse novo era feijão mulato. Tava, porra, prontinho, né? No ponto. Aí minha mãe perguntou, porra, eu perguntei, mãe, qual feijão eu pego? Pego o velho pra acabar ou pego o novo, que acabou de sair e tá pronto pra comer? Aí ela falou, ah, escolhe. Eu falei, cara, isso não faz sentido. Se eu vou escolher, quem essa consciência escolheria o feijão velho preto, ao feijão novo mulato? Eu fiquei pensando, porra, não faz sentido nenhum essa pergunta. Tipo, se eu posso escolher, o velho vai ficar mofando lá. Aí me veio na minha cabeça a seguinte parada, porra, o Sr. Eternidade é um cara que, de vez em quando, tem uns gostos estranhos. Ele pode falar, porra, me amarra em feijão velho, feijão frio, ou alguma coisa do gênero. Aí a pergunta que não quer calar, cara. Assim, quando tá pronto pra ser comido, você prefere o mulato ou o negro? Que pariu, cara. Todo esse tempo aí gasto pra essa uma trollagem mais comprida. Caralho, contou bota história do cara. Aí, senhor de verdade? Senhor de verdade? Se tu tivesse que chupar um pau, tu ia chupar um pau pequeno ou um pau grande? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Cara, boa pergunta. Cadê a resposta, cara? Cara, não dá tempo de você desviar, cara. Só dá tempo de tu escolher o tamanho do pau. É grande ou pequeno? É difícil, cara. É difícil. Porra, cara, acho que tu já tá na viadagem, cara. Que seja um pau grande, então. Ah, viadão. Vai beber um pau grande, né? É gostoso, né, cara? Porra. Mas a pergunta que não quer calar é pombo, você. O que você preferia, se você tivesse que comer entre as duas coisas, uma macaca e um homem, quem você comeria? Quanto mais tempo. A resposta. Cara, eu vi Planeta dos Macacos há pouco tempo, então eu fiquei empolgado. Uma macaca, vai. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. E até semana que vem. Isso aí, valeu, galera. Falou, galera. Valeu, galera. Abraço. Obrigado, galera. Brasil. Valeu. Falou. Tchau. Obrigado. Final do nosso 63º episódio do Eu Gosto de Jogos de Diversão e esperamos que tenham gostado desse episódio. Que por que não, né, senhor Eternidade? Foi o que esse episódio de hoje? Foi um clássico. Mas foi um filler. Esses episódios de listão, quando a gente faz, porra, é que a gente não quis fazer disco ninja nem reviews. E a gente achou uma outra forma de fazer um filler. Cara, a gente usa a expressão mais coxas. Aí no futuro a gente faz um dos maiores heróis. Maiores peitinhos. Ó, o episódio de 69 tá vindo aí. Vocês acham que o assunto vai ser o quê? Ah, garoto! Vai ser o que o assunto? Acho que é um episódio alternativo. Por isso que eu tô, né? Então no episódio. Que nem eu tenho louco, eu tô no episódio sério. Eu tô sempre com galhofa. Não, tecnicamente o Fritz não tá aqui, então esse episódio é decente. Não, mas é que o Fritz tá em caminho de Amsterdã agora. Hoje deve estar chegando lá em Londres, sei lá. Ele tá fora do Brasil nesse momento. Então a gente não tem como colocar o selo Fritz nas coxas. Aí a gente chamou um substituto aqui qualquer. A gente deixou um pombo, porque ele tava mais da hora, pra colocar o selo nas coxas do episódio. Zangado, próximo garoto pode... Eu nunca vi a coxa do pombo. Pombo, você que é do podcast Tanguinha, do tanguinhacorp.com, nossos grandes amigos, irmãos, camaradas, e breve gravaremos novos episódios juntos. Você participou aqui conosco do episódio dos personagens mais rock'n'roll e dos jogos mais rock'n'roll dos videogames. Agora me responda, se você tivesse que eleger um personagem ou um jogo, qual seria o personagem ou o jogo mais pagode dos videogames? Caraca, mais pagode, cara. Deixa eu ver. Pode ser pagode, axé, sertanejo, funk. Só defina aí qual será o seu estilo musical tipicamente brasileiro, e quem seria o personagem ou qual seria o jogo. Tá, não precisa existir então. Se você quiser inventar o jogo agora, fica à vontade. Porra, cara, se eu pudesse escolher, ia ser com um crossover. Netinho de Paula, Soweto e Caxinguelê, moleque. Tá vendo? Ia ser foda, ia ser tipo Power Ranger. Olimpo. Exatamente. Você sabe o que uma RPG é a parada? Ia ser. Ia ter o porradeiro, que ia ser o Netinho de Paula, né? Que dá porrada todo mundo. Dá porrada todo mundo. Isso, ia ter o cara lá, o Salgadinho, né? Salgadinho, cara. Salgadinho ia ser o clérigo da parada. Caralho. Porra, cara, aí eu não sei. Bota o Alexandre Pires lá pra ser o principal. E é isso aí, vai tipo no mano. Cara, no, sou gatinho, cara. De pariu, mano. Que fundo do baú essa porra, mano. Depois eu zero essa porra aí e falo como é que foi o final, mas deve ter sido a coisa de pagode. Peraí, mas e se tivesse Summon, ia ser o quê? Ia ser barato na vizinha? Summon. É, ia ser, pode ser barato da vizinha, pode ser aquele cara lá, o, como é que é, o Andreazão do Morejo também. Cara, eu mostro aqui, não, cara, o melhor Summon ia ser o Pimpolho, cara. Ele ia chegar falando, sou Pimpolho, sou rei da mulherada. Senhores, peço Peter, qual é o e-mail do nosso programa? Eu gosto de jogos, @freddog.com. Senhor Eternidade, o nosso Twitter qual é? Cara, eu nunca sei, mas deve ser eu gosto de jogos. Não, é baixo de soco. E qual é a hashtag? Da puta aqui. Da puta que te pariu. Isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo, mano. Hashtag tudo que pariu. E nosso site é www.freddog.com. Dentro do site, no post, a pessoa pode comentar. Exatamente, você no post do nosso episódio, que você vai acessar através do freddog.com, vai ter lá uma imagem bonitinha, lá uma descrição do episódio, os links sobre coisas que nós falamos nesse episódio, geralmente não tem. Mas eu prometo que dessa vez vai ter os links sobre as coisas que a gente comentaram. E lá embaixo tem a área dos comentários, que é a área que você pode ir lá e dizer o que você achou do episódio. Como é que as pessoas acham a gente nas redes sociais por aí, você sabe? Procura no Facebook, ou então vai lá no nosso site, aqui na barra lateral direita tem lá um mosaico das pessoas que já curtiram, incluindo as nossas várias gatinhas, as nossas princesas do nosso Facebook, que estão lá. Então você com um rapaz solitário vai ver a cara delas lá, mas não vai conseguir acessar o perfil, tá bom? Você pode preferir, se quiser mandar um e-mail, você pode ir lá no Facebook postar, você pode ter a gente no Facebook. E você pode comentar no nosso site www.freddog.com. E também continuamos pedindo a você que esfregue do cara que fica chavecando a sua prima, esfregue o ouvido dele, fone de ouvido, que seja jogando o baixo de soco, eu gosto de jogos, para que ele se torne também mais um ouvinte na nossa casa. Tá certo? Tchau! Também. Ele vira um grupo e aí. Vai fazer uma espina assim, vai virar um castrate, um cantando outra, e vai poder cantar. Idiota! Shake é sinistro, né, nego? Shake é sinistro, moleque. Ele tem uma buceta e mesmo assim ele é foda. Porra, peraí. É, eu não entendi. Tá estranho esse papo. É, peraí. Eu sou gay. Esse papo é estranho, cara. Que merda é essa, porra?